Atrapalho Perverso, o avassalador. Para todo o Pará. Se não dançar, o grave te balança. DJ Eric, DJ Eric, mixando sempre os melhores CDs do Pará. Mueve a mi

Perverso. O Avassalador. Colocando no máximo. Sente a pressão aí, Mano Brown. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Soledad, y aunque tu padre no aprobó, esa relación. No sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que encuentras en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Es que yo sin ti, sin ti, sin mí. Dime quién puede sentar y esto no me gusta. Oh, no. Es que yo sin ti, sin ti, sin mí. Dime quién puede sentar y esto no me gusta. Back to back to the stars. Chegou Palio Perverso, o avassalador, colocando no máximo. Sente a pressão aí, Mano Brown. Sweet escape. Palio Perverso, o avassalador. Aqui, se você não dançar, o grave te balança. Bye.

trabalho perverso. O avassalador. Tirando o sossego da concorrência. Avassalador, colocando no máximo. Sente a pressão aí, Mano Brown.